No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa Catedral do Fado. Abrimos as portas aos nossos fadistas e a si também para ficar connosco durante 30 minutos deste tesouro português. A guitarra, a viola, o poeta e o fadista fazem parte deste tesouro, bem como você também faz parte, pois ouve e aprecia todas estas nossas maravilhas. Vamos dar início então à nossa seleção de fados para hoje, com as Gertrudes da Alpiade, com o fado Peso das Penas do Fado. Logo depois ficamos com Vieste-me Dizer Adeus, na voz de Alice Maria. Duas senhoras do fado, duas grandes vozes para si, aqui na sua catedral. Penas que a vida tem, contou-as a minha mãe nas contas do seu rosário. São tantas quantas na cruz que aos ombros de Jesus vão subindo para o Calvário. Quantas na cruz que aos ombros de Jesus vão subindo para o Calvário. Perguntei ao vento alado quantas penas tem o fado, qual o seu peso e medida. Respondeu por saber que só o céu sabe das penas da vida. O vento não respondeu por saber que só o céu sabe das penas da vida. Fado é vida vivida, é chegada e é perdida, é presente, é passado, grito da alma do momento, lamento triste, contente e um suspiro. Apaixonado, grito da alma do momento, lamento triste, contente e um suspiro apaixonado. Nossa Senhora da Vida, Virgem Mãe por Deus escolhida, pelas penas que a tenho. Leva ao céu este meu fado e seja por ti cantado ao menino de Belém. Começamos esta nossa edição de hoje com duas senhoras do fado. Agora ficamos com dois senhores. António Maduro, Forcados da Minha Terra. Logo depois, ficamos com Miguel Caninhas, Pai Nosso. Dois grandes fados, dois grandes fadistas. Alcochite, pressurada, com um singelo barrite, contente foi à doirada. Cheia a praça, casa a cunha, um corre de pura raça, foi todo pegado à unha. Cheia a praça, casa a cunha, um corre de pura raça, foi todo pegado à unha. Pegai, pegai, Forcados da Minha Terra, de largo a largo chamai, doiraços de nobre ferra. Olhai, olhai, estes rapazes de agora, para eles não há pai, como os forcados de outrora. Sorte bela, sem agravos, à córnea ou à barbela, assim pegam touros bravos. E mimada foi coquete da sua rapaziada, os forcados de Alcochete. E mimada foi coquete da sua rapaziada, os forcados de Alcochete. Pegai, pegai, Forcados da Minha Terra, de largo a largo chamai, poeirados de nobre ferra. Olhai, olhai, estes rapazes de agora, para eles não há pai, como os forcados de outrora. Música. olhai, olhai, estes rapazes e agora, para eles não há pai, como os forcados de outrora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ai, nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, mas livrai-nos do mal, de todo o mal, Senhor. A meio do nosso programa, mas ainda temos tempo para ouvir pelo menos mais dois fados até às despedidas. Vamos ficar com Alfredo Marceneiro, o Marceneiro, é o fado que ele nos traz, e logo depois ficamos com Rapaz da Golgã, fado trazido por Manuel Fernandes. Dois grandes fados para si, dois grandes, digamos, dois grandes poemas bem tradicionais do nosso canto. Então, português. Com lítima expressão e voz sem poder, hei de cumprir no mundo a minha sorte. Alfredo marceneiro pela vida, para cantar fado até à morte. Alfredo marceneiro toda a vida, para cantar o fado até à morte. Orgulho-me de ser em toda a parte português e fadista verdadeiro. Eu que me chamo Alfredo mais do arco, sou para toda a gente um marceneiro. Eu que me chamo Alfredo mais do arte, sou para toda a gente um marceneiro. Este apelido em mim que pouco vale, da minha honestidade é forte indício. Sou marceneiro, sim, porque trabalho. Marceneiro no fado e no ofício. Sou marceneiro, sim, porque trabalho. Marceneiro no fado e no ofício. Ao fado consagrei a vida inteira. E há muito por direito de conquista. Sou fadista, mas à minha maneira. Há maneira melhor de ser fadista. Sou fadista, mas à minha maneira. Há maneira melhor de ser fadista. E se alguém te vê dar cravo uma espada, sem dó numa guitarra para crer, a alma da guitarra mutilada dentro da minha alma há de gemer. A alma da guitarra mutilada dentro da minha alma há de gemer. Da bravura ganhei loiros nesta vida alegre e sã, entre cavalos e toiros nas terras da Golgã. Esta minha paixão, neste meu gosto sadio, saber montar o alazão do mar, feição com potro bravio. Ao Golgã, lanças e barros, potros e carros, nós e vinho. Ao Golgã, terra toureira, que vai à feira de São Martinho. Ao Golgã, lanças e barros, potros e carros, nós e vinho. Nasce sempre primeira terra toureira, que vai à feira de São Martinho. Golgã, tenho a certeza que não há nem Portugal, nem terra mais portuguesa, nem gente assim tão leal. Jorra o vinho em canjeirões, passam as moças cantando, e para manter tradições os mais brincalhões as vão buscando. Ao Golgã, lanças e barros, potros e carros, nós e vinho. Ao Golgã, terra toureira, que vai à feira de São Martinho. Ao Golgã, lanças e barros, potros e carros, nós e vinho. Nasce sempre primeira terra toureira, que vai à feira de São Martinho. Primeira terra toureira, que vai à feira de São Martinho. Desta forma chegamos mesmo ao fim da nossa catedral de hoje. Vamos embora, mas já sabe que na próxima semana estamos cá, no próximo sábado, entre as 12 e as 12h30, para mais 30 minutos de alma portuguesa. Terminamos assim com a história do Simão, na voz de João Braga, e terminamos mesmo a nossa catedral de hoje com Ai Fado Fadinho, na voz de Vasco Rafael, dois grandes senhores que fecham assim as portas à nossa catedral. Da minha parte é tudo por hoje, mas no próximo fim de semana espero por si para mais uma catedral de fado. Fique bem. Uma não, duas catedrais, porque é uma em cada dia, ou a mesma catedral, mas com emissões em dias diferentes. Assim é que é o correto. Terminamos então, desejo-lhe o resto de um ótimo domingo. Já sabe, fique na nossa companhia, na companhia do canal 2 da Rádio Antena Web. Temos muita programação para si. Fique bem e até para a semana.